não vou mais ficar aqui. Eu não quero ter razão. Se te faz bem, se não faz mal pra ninguém, porque a gente sempre tem que andar na contramão. Já não posso mais mudar. Já não posso mais mudar.